Você está aí no Fogão do Dia em 2006, 2020, boa, né? Se você quiser alguma gata dessa aí pra você, só você ligar aí, daqui a pouco falta ela pra você, menino aí, tá ligado, hein? Beijo pros gatinhos e todas as mulheres bonitas do Fogão, tchau, hein? Alô, ué! Alô, louco! J'ai besoin de tes coups. E as meninas chatinhas deixam de ser chato, porque chatice não leva nada a ninguém, na verdade. Então valeu, hein? Essas gatinhas deixam gente boa, tu sou, né, meu? Tô louco. Valeu então, muito obrigado, fico com Deus, tchau, benção, boa noite, contrate, trabalho, é isso mesmo, tchau.